Nova Jerusalém. João viu as belezas que ali tem. João viu a Santa Cidade. João viu a Nova Jerusalém, onde vou morar para sempre. Amém, amém. Você também vai ver onde vou morar.